As profundezas do mar, me livrou dos inimigos bem mais fortes do que eu, me deu a salvação, porque me amas, tu és a minha força, a minha fortaleza. Deixas tropeçar.